boa noite, na 3285, ponto espera da 10. Mantenha ponto de espera, agora instruções. Mantenha ponto de 5, ali aí, mantém? Ali aí, mantém, até 38. Effort 2016, and then at 1-8, report leaving the runway. Full report to the runway, but report to the runway. Alpha, report Juliet. Alpha, report Juliet, and the question is open. Cinco decolagem autorizada, pistão 0130 graus, 08 nós. E decolagem na 3-2-1. Rio 5972, identifique, chegada Golf, desça para 4000 pés, está ajustado 1-0-8. Seu número 2 na aproximação, reporte localizador estabilizado. Rio 5972, tela velocidade liberada. Afirmativo, está autorizado ingressar a parte principal na Juliette, retornar via Índia até o ponto de espera da pista 10. Reporte para ingresso na pista até o pátio de autoridade. Pátio vai ver Juliette, Índia, e vai passar para a ingressão principal para a autoridade. Cinco aos 21, 120.8. 208 na 38 no 5 agora. Controle boa noite, tá 38 no 5. 38 no 5, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Via da EL para o 340, tá 38 no 5. Eu vou a Leda ou 38 no 5? Leda ou 38? Grata. tem autorizado ingresso até o pátio de autoridade. Informo o Banco da América já finalizando o pushback, assim que o mesmo livrar retaguarda, o senhor autorizado nisso. Para 2000, peça autorizado sinal LF, reporte localizador estabilizado, Romeu Bravo. Azul 4235, acione identificação, chegada Golf, desça para nível de voo 050, 1018 AG. Que o Boeing da América livra retaguarda, inicia chamada. Ok, já falou a passagem da América autorizada por estacionamento, Boeing 3, formação Papá, posição 62, autorização Guarulhos. 313, formação Papá confere, autorizado Guarulhos, via Pedro 10, após Taubaté, nível 360, saída da El, Leda Motiva, decola da 10, primeira curva direita, aciona 5011, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, é Pesulo 10, Taubaté, Dael, Leda Mótica, com curva direita. Transponder, 5011, controle 1208. Fechamento 313, fechamento correto no 62, a reporte para o pushback acionamento. Agora. Tá 38 no 5, sou autorizada por Edmótiva. Grato, Mótiva, tá 38 no 5. Alpha T 30. What's the spot frequency? Here is 120.80. 120.80, American T 30. Bravo S autorizado sinal LF, estou usando no 895. Question 5, cara. Vou dar um papo Romeu Bravo Oscar, boa noite. Romeu Bravo Oscar, continue a aproximação, pistão zero. Aguardando pista livre, vento de 130 graus, 05 horas. Na 9.6, autorizado táxi até o ponto de espera Lapistola 0, via parte 1 no Índia, no ponto de espera Xame Torre 118.95, ajuste no 018. Via parte Índia, ponto de espera 0, 2.895, ajustado no 018, gol no 096, uma boa noite. Boa noite, Xane M224, aciona identificação, chegada Mari, desça para o nível 050-1018 hoje. 050-1018, chegada Mari, autorizada para a Xane M224, onde é que eu tenho o voar de TAP? Positivo, está autorizada por hoje de TAP, descendo para o 050, uma pré-Rashmiri, devido a um tráfego à sua esquerda, está a 12 milhas à esquerda, mantendo o nível 150, é uma TR, quando ele começar a descer, ele vai aumentar a velocidade. Fox American 230, Zip 1 passing 2000 for flight level 340, Momo departure. America Airline 230, we have contact on departure to climb maintain level 340, maintain Momo departure. Copy 340, Momo departure, American 230. E o 5972 desce para 2000 pés, está autorizado ILS, reporte localizador. Está autorizado ILS, reportará localizador de 5972. 385, chama o centro? 385, positivo. Está autorizado chamar o centro Recife, frequência 1-3-1-3-3-3-9-5. 251-3395, está 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- após o tráfego ali, mantém 1-0, gol 1-0, 9-6, obrigado. Localizador, está ligado. 5972, chame a Polícia Salvador, frequência 118, décima 9. 18-9-5-5-9-3. Boa noite, Rio. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Gente, na guarda pista livre, nacional, para o Bravo Oscar no solo 31, libera direito no 211. Salvador, boa noite, ela é 2782, 1152. 2782, acione identificação, chegada Mari, reporte no ideal, descida 1018 ajuste. Chegada Mari, reporte no ideal, descida 1018 ajuste. Sobre escrita, se possível, atuar SAP. Voz, autorizado, táxi de Alfa, reporte às 3 de Alfa, contra a 3 de Letra. Azul 4235, desça para 2000 pés, é autorizado sinal LS, reporte localizado e estabilizado. 2000 autorizado, C2, pouso autorizado, pista 10, 130 graus, 079. Gente, livre posto, livre pouso, pista 10, 472. Poderia confirmar o ajuste? 10 no 8. Aos 3319, corrijo, 120.8, bom voo. 120.8, gol 10096, boa noite. 5-0, ajuste ao time, tá vendo 098. 118, descendo via, descendo a chegada a mar. 0050. Controle de Salvador. Gol 1096, decola. Gol 1096, contato radar na decolagem, suba via saída mole para o nível 370. Via na saída bombo 370, 1096. Sinal 6224, desça para 3000 pés. Ajuste o altímetro no 0, no 8. Agora o número 2 na aproximação. Sinal 6224. Cobra Bosca, reporte visual, conforme. Cobra Bosca, siga, follow-me, após Lima, Mike, reporta na Quebec. Cobra Bosca, siga, follow-me, devido a obras próximo a Taxi Lima. Lima 5972 aos 35, número à direita, 1219. Salvador é o Rio 5972. 5972, autorizado táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 6 Romeu. Salvador é 5972, prossiga. De próximo. 5972, é autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 6 Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3. Skyline 230, contact the Recife Center, frequency 126.85. It's going to be 125.45. Skyline 230, Salvador Approach. Skyline 230, Penha. Contact the Recife Center, frequency 126.85. 126.85, né? 1-4235, está autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. Preparado, estabilizado, 4.2. Xanema 224, desça para 2.000 pés. 1-0 no 8 ajuste, está autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2.000 pés, autorizado, LS, reportará no localizador 6224. Após autorizado o cruzamento da pista 1-7, após papá, estaciona a frequência livre. 1-0-9-6. 1-0-9-6, agora com centro Recife, frequência 1-2-6-5, alterna 2-5-4-5, boa noite. 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, boa noite, obrigado. Estabilizamos, vereador, 4-2-6. 4235, está autorizado o sinal LS, Xanema Vera Torre, Salvador, frequência 98, próximo 9. 118, mais 4235, obrigado. 4372, após destaque, pode voar na frente, certo? Negativo, após o ETAP você vai voar Duna, só número 3 na aproximação. Livre, pousando 045. Ajuste no 08. Boston Z84, Formation Papa, standby to clearance. Desce para 2 mil pés, está autorizado com LS, aponte para o localizador. Do 4235 no solo, 43, direito 121. Direito 121, oi. Para 3.018, Lima Taguau. Oxelena 224, autorizado com LS, chama a torre Salvador, frequência 18, decimal 8. Autorizado LS, Oxenéia 224, 18 ao 9, 5 agora. Oxenéia 63, 3, na ponte 62. Confirma? Oxenéia 63, 63, 62. Autorizado o pouso 60, pode confirmar o tempo, por favor? 130 graus, 629. Obrigado, 624. Quatro, dois, três, cinco, autorizado o passe de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, 4235. Rotten G84, ready to cop. Correto, Rotten G84, clear to Lima Echo Mike Delta via Uniform Zulu 10 after according to route plan flight level 370, take off runway 10 with left turn, Puka departure, depart transition, Skulk 5012. Salvador departure 12028. Flight level 370, transition depart. Rotten 084 with max clutch, is 10, call me when ready. Are you ready? Okay, Rotten 084, stand by. Reporte da Juliette com azul 4235. Azul 4235, vai ter você, Juliette. Rotten 084, stand by to push back and start up. Azul 4980, Recife, prepare a saída Puka Transição, Caju. 0-2-7-2. 782, autorizado sinal LS, chame a torre no número decimal 95. Autorizado, torre 118, decimal 95, azul 2-7-2. Autorizado táxi, via parte 1 no índio até ponto de espera. No ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-8. Parte 1 no índio, ponto de espera, dando 0-2-8, 9-5, chamei a 6-3. Ajuste 4-2-3-5, de passagem, Airbus da Bianca, após ingresso em Juliette, portão 9. Gente, eu posso passagem da Bianca, prossegue Juliette, portão 9, 4-2-3-5. Mata Gualta. Mata Gualta, 2.000 pés, autorizado LS, após localizador. Autorizado LS, reportaram localizador de Mata Gualta. Muro. Localizador, uma boa. Caju, aciona 5016, controle 1202. Azul 2782, pouso autorizado, 120 graus, 08 horas. Livre pouso, Azul 2782. Pista em uso 1-0, no 1, reporte para o Puxilete Sanamento. Fala, Xanamé 224, livrando 64. Xanamé localizador, levanta agora. Uma tambor, fechando a torre 1-8 do Small Logic. Você é autorizado na alerta. 18-9, levanta agora. 4. In coordination with ground staff, we will push back the aircraft, then tow until we beam 8-8, then start engine. Torre Salvador, Papa Romeu Lima Tango Alfa, estabilizado no ILS, pista 1-0, para baixar para lá. Gente, continua a aproximação, guarda pista livre. Lima Tango Alfa. Lima Tango Alfa, aguardando pista livre. Azul 782, boa noite, autorizado táxi de Alfa, Kilo, Paz 3, posição prevista 3, Romeu. Paz 3, Romeu, Azul 782. Tango Alfa, pouso autorizado, 130 graus, 629. Pouso autorizado, Lima Tango Alfa. Ô, Antônio, boa noite. É o gol 970. passo. 1970, acione identificação, chegada Mari, desça via para o nível 050. Eu quero via 050, é possível o Itapo? Mari, voe por onde Mari, voo 970. É, obrigado, tá bom, Mari, graças, voo 970. Lima. Mas posso entrar com uma coisa, Lima, tem um qual foi o estacionamento? Líder. Tá, sua direita, 1-2-1-1. Delta Golfa, Angaba, é BTA. É BTA, seguinte. Chama o solo em 1-2-1-1. Da 888, desce para 2000 pés, autorizado final de ano, reporte localizador estabilizado. Autorizado o localizador, 822. Boa, 3208, grata boa. Cinco, nove, sete, dois, boa noite. Galeão, prepare saída da Euleda, guarda no cópia. Já tá no aguardo da Euleda. Sete. E aí, na 313, vira pra Euleda. Fred Leda, Chané 63, número 3. São 9-8-0 autorizado, estiver do saneamento, reporte Max. mantenha a posição. Sem posição, então. Então, Alfa, como ultrapassou a Juliette, por gentileza, ingresse no pátio 3, efetue 180 e aguarda para ingresso. Avião 4959, Ilhéus, número 2, para cópia, prepare a saída coral. Saída coral, 4959. Avião 970, após mare, pode voadora. Aguarde uma decoração, 970. Posição 2 de Matanguapa, tá boa? O Tango Alfa informa o tráfego sinalizando o pushback no setor sul. Ok, obrigado. Saturação, correr direita, proa 50050, descra 2000 PM 18 ajus. Aguardando o último vetor para interceptar o localizador, voo 970. Gente, esquerda, proa 050, descendo para 2000 PM, aguardando a última proa, voo 970. Solo Azul 4980, próximo táxi com 3 horas e 40 de autonomia, 84 a bordo, alterna Aracaju. Azul 4980, autorizado táxi até o ponto de espera na pistão a 0, via Índia Alfa. No ponto de espera, torno 118 do sinal 95, ajuste no 018. Gente, autorizado táxi até o ponto de espera da 0, via Índia e Alfa, pronto. Geral 9973, boa noite, número 3. Prepare saída da El, lei da morte balardando. Europa Zero 8, qual é o resultado? Europa Zero 8, qual é o resultado? Taxi Engine to Holding Point. Dial Power 118.95, altimeter 71018. Ok, Zero 8, Holding Point, Aprom, Taxiway, Union. Taxiway India, until holding point, they are power 118.95. Ok, India, Juliet, 118.15. Papa 084, negative, taxiway Juliet, taxiway India, then Alpha, until holding point, they are power 118.95. Ok, Juliet. India, Alpha, holding point, Westro, Tower 118.1. Te manter a ponto de espera, ou as instruções? Zulu 38, pouso autorizado, pista 10, Zulu 20, grau 08, nossa. Autorizado na 10, um pouso, voo 138. Okay, I have a taxi way, Europa 2. Matango Alfa, após o Airbus, autorizar o táxi via pátio principal, através do eixo, reporte visão, conforme, devido a obras. Próximo a taxi Lima. Ok, taxi autorizado pelo pátio principal, através da posição 8, Guantará, visual com follow. Aliás, o gol nosso ativado? Prova 70, direita na proa 060, está autorizado final LS, desça para 2.000 pés, ajuste altímetro 1018. Reporte localizador estabilizado. Puxa LN 313, chame o centro Recife, frequência 13. Corrija 125, 1 alterne 133, decimal 95, com voo. 1 alterna 3395, grato, uma boa noite, boa noite. Alfa, siga o follow me até a taxi Lima, após segue Mike, reporta na Quebec. Ele segue o follow me até a Lima, depois Mike, reporta na Quebec. E o 5972, Transporter? Do Paracota, 5972. E o 5972, autorizado Galeão, dia 3 de novembro 857, após Monsur, nível 360, decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Gael Leda após Irumi. Aciona 5030. Controle na 2029. Su 4980120 graus 089. Decolagem autorizada. Meio decolagem. Su 4980. O transponder é 5030. Controle 1208. Colada 10, curva à direita, já pronto para puxa e acionamento. 5972, apenas uma aerovia, do novembro 857. Confirma no PAT 3? Confirma no PAT 3, uniforme, novembro 857. 5972, autorizado, feedback e acionamento, reporte táxi. 7, portará para táxi. Fala, bom, 8822. 8-8, autorizado táxi de Alfa Juliette, porta 8. Alfa Juliette, por 8, bom, 1-8-2-3. Sete zero no localizador? Autorizado, e a dessa que pegou, 970. Torre 1895, meu povo. 977. Do 4959, transfóbia. Pronto, 4959. Azul 4959, autorizado Ilhéus, Vigor 677, após conforme rota, nível 140. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída coral, aciona 0277, controle 1028. Gente, saída do 40 Ilhéus. Decola da 10, curva direita na Coral e Golf 677, fora de moto do plano, 0277, transponder 208, controle azul 4954. Azul 4959, estrejamento correto, no parte 3, reporte para o Xbex Flamengo. Alvaro, Europa Zero 84. Europa Zero 84, Tower 18, decimal 95. Tower 95. Boa noite, Azul 4980. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível de voo 350. Via saída Puca para 350, Azul 5972, de passagem ao Boeing da Gol, após autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, Tour 1, 18, decimal 95, ajuste no 018. Após Pátio 1 no Índia, está autorizado táxi na guarda do Gol, após Torre 118.95. General 9973, ponto saber. General 9973, autorizado com fins, nível pesolo no zero, aposto com a rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira cruz da direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5023, controle 1-2-0-2-8. Geral 9973, fechamento correto, reporte para o Xbex Flamengo. Não. 970, autorizado táxi de Alfa, reporte Ângela e Juliette. Alfa, 970. Boa noite, Xanel 6224, São São Papá, Aracaju, nível 190, por gentileza. 6224, boa noite, Papá Bonfério. Autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 190. Decola da 10, primeira curva à esquerda. segue perfil de saída Conde, Cassino 0273, controle 12028. Autorizado, Acaju, 1190, é Golf 677. Decolagem da pista 10 com curva esquerda, perfil da saída Conde, Transponder 0273 e o controle de saída 1120.8. Oxalha 224, na gate, medo. Oxalha 224, tem medo correto, reporte para o feedback, Sanders. Patrão. Tem pouca de parte, eu vou fazer leite igual. Pouca de parte, senhor, requesting flight level 350 by the moment. 350? Affirmo, flight level 350. Claro, standby, Europa 084. 084, climb at level 350, clear 350, Europa 084. Ok, Flávio 350, Europa 084. Registro Rio 5980. Rio 4980, chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 125 decimal 4. 3685, 2545, boa noite, Rio 4980. Boa noite. Verão 973, confio em pátio. Pode ficar, já. 973 autorizado, se tiver funcionamento, reporte táxi. Boa, 1-5, 120.8. 208, uma boa noite. Boa noite, Papa Confere. Autorizado o ar.